música? Estava esperando por isso. Circuitos queimados, coração quebrado. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Mas eu estou aqui para te ouvir. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Coração.